A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Não é de hoje que o Império do Momo vem arrebatando foliões dispostos a esquecerem os seus papéis de distintos cidadãos na sociedade e cair de boca no pecado pra lá na quarta-feira de cinza se arrependerem de joelhos, né? De boca no pecado é ótimo, essa expressão é genial. Pois os anos 80 e 90 também nos agraciaram com muita sacanagem e folia no carnaval. E o nosso querido ouvinte Júlio Costa observou bem quando disse que o Otávio Mesquita, ele começou a ficar famoso naquela época. Afinal, as coberturas lá da TV Band arranhavam e demais as audiências da TV Globo, né? Porque realmente era meio que cruel ali você botar travecos e nádegas contra a Mangueira lá, né, cara? Ficava muito mais fácil pro Otávio Mesquita. Tudo bem, amor? Tudo bem. Isso aqui é tudo seu? Parece. Tudo original? Tudo original. Operado ou não operado? Eu acho um absurdo, Mesquita, porque você é um jornalista famoso e faz umas perguntas tão idiota. Eu acho que é uma primeiro, não, eu acho que é o quê? As pessoas querem saber. Não, eu perguntei pra todo mundo respondeu. Esse Otávio Mesquita fez a carreira dele no carnaval, né? E gostava muito, né, como vocês ouviram aí, é de entrevistar travecos, vejam vocês. Não podia ver uma dama de paus que já dava uma bilola nele e queria entrevistar. Outro cara que não saía do Gala Gay no carnaval lá dos anos dourados foi o Bolinha. Inclusive, ele tinha um quadro no programa dele, Alexandre, você lembra? Eles e Elas, exatamente, onde ele colocava moças de cabinho pra se apresentar. Música que o povo gosta. Gente, seu, você nasceu onde? Osasco. Osasco. O que você acha do Bolinha? Ai, que sorte, ela demorou tanto pra responder, eu pensei que ela ia responder uma bicha. Não, pelo amor de Deus. Em 1986, a Mangueira sagrou-se novamente campeã do carnaval. E o enredo foi em homenagem a Dorival Caymmi. E nós cantamos assim, ó. Tem xixim e acarajé. No decorrer dos dias que passaram lá no Facebook, nós conversamos com pessoas e pedimos para que mandassem histórias de carnaval para o nosso e-mail, fale com a gente em 86.com.br, pois a nossa horda de seguidores está sempre ali participando. Recebemos muitos e-mails com histórias legais aqui. Quando o assunto é sacanagem, então, né? Ah, meu amigo, povo atende. A galera adora. Só que a primeira que eu vou contar aqui não é de ouvinte, não. Não? Não, não, não. É uma história que aconteceu com uma amiga minha no carnaval. Eu vou poupar nomes, né? Então, conte-me. Ela ia acampar no carnaval e ela era conhecida ali na roda por, vamos dizer assim, não ter os 11 em campo. Ela não tinha um dos cérebros mais privilegiados. E ela viajou com a amiga dela pra praia. Foi lá, fez a mochila, pegou só as coisas dela. Aliás, era um pardieiro que a gente fazia também, né, cara? Acampamento, eu também, né, acampava muito em carnaval. Isso merece um episódio merece, à parte. Cara. Acampamentos merece um episódio aqui no Agente. Ela juntou as tralhas dela, pegou barraca, budião de gás, fogareiro. Olha que inferno, cara. E foi uma lata de feijoada, bordom. Uma lata de sardinha, 3 pacotes de macarrão, meio quilo de salsicha. E se mandou pra praia com a amiga. E miojo. E miojo. E miojo pra comer sem cozinhar, cara. Exatamente. Se mandou pro litoral. E as duas tinham atributos físicos consideráveis, assim, gostosas, né? Vamos dizer. E chegou lá, elas foram montar a barraca, né? E tentava, encaixava, não encaixava, não dava certo e tal. Aí é óbvio, né? Já juntou os gostosões da praia ali pra dar uma força, já pensando em... Já com a barraca armada. Já pensando em dar uma catracada mais tarde, né? Aí foram lá e começaram a tentar montar ali a ferragem e também não dava certo, né? Não encaixava. Aí descobriram, ao invés delas levarem a barraca, levaram uma piscina regança. Aquelas... De montar. Nunca. Virada de cabeça pra baixo dava pra dormir, pô. Verdade. Aí parece que tiveram que prestar favores lá pra arrumar um teto pra dormir lá tiveram na praia. Tiveram que armar a barraca dos rapazes. Exato. Outra amiga também, Alexandre, que eu tenho, vamos dizer assim, que o Tico e o Teco se conversavam, né? Também no carnaval, na descida da serra, pra quem não é de São Paulo, tem uma serra muito grande, né? Até chegar no litoral. E se você vai descendo, o ouvido vai tapando, né? Sempre a pressão atmosférica ali faz com que os seus ouvidos tapem. A gente tava descendo e passando na serra, tinha umas casas, assim, do pessoal que morava lá, sim, né? Sim, os habitantes de Cubatão. Essa amiga nossa olha para os aprazíveis habitantes de Cubatão e manda a pérola. Deve ser ruim morar aqui, porque você fica com o ouvido tapado o tempo todo. O engraçado é que algumas pessoas disseram por e-mail, né? É que eles passaram apuros em banheiros químicos. Uma delas foi a Simone Nakamoto, que também passou um perrengue parecido. Agora, o ouvinte Gregory Fuss, que é lá de Belo Horizonte, ele disse que uma turma do colegial, lá em 1990, juntou uma grana durante o ano inteiro e foram pular o carnaval em Salvador. Aí, abre aspas. Já na capital baiana, estávamos no meio da folia, quando minha bexiga estava explodindo e fui em um banheiro químico. Ô, Gregory Fuss, meu amigo, homem com bexiga explodindo, não precisa recorrer a banheiro não, químico, não, cara. Precisa. Os muros são os banheiros. Pneu de carro. E eu faço questão... Exatamente, faço questão de ficar ali com as quatro patas, levantar uma... Eu escrevo meu nome. Continua aqui abrindo aspas. Acho que qualquer pessoa que entra em um banheiro químico desses, em um evento, tem medo que alguém de sacanagem tombe aquela usina de merda toda com você lá dentro. Eu morro de medo, cara. Depois de uma fila de quase meia hora, estava eu então dentro da cabine. E para não contaminar a minha mão com alguma bactéria de pipoca, eu resolvi não tocar em nada e também não tranquei a porta. Quando eu estava terminando, já dando aquele arrepio final... Ah, é aquele... Isso, o triminique, eu achava que baixava um santo em mim, cara. Uma pessoa que possivelmente estava esperando também há muito tempo na fila, entrou no banheiro. Eu já estava terminando, nem falei nada, eu só me afastei do cara, né, que entrou bebadaço, e ele já entrou já com a geringonça na mão ali. No que eu achei que eu já poderia sair, uma multidão mais bêbada ainda entra como na tomada da Normandia. No já apertado banheiro. Foi aí que eu e a metade das 150 pessoas que estavam ali dentro fui obrigado a subir no reservatório de merda e urina que já fedia como um estábulo. Nisso a peça de plástico não aguentou e cedeu. Ai, caramba. Com aquela gangue de abadás toda em cima. Todo mundo se fudeu. Pois quem estava em cima do reservatório, como eu, despencou naquela fossa negra. Jesus. E a outra metade que estava fora foi toda encagalhada por um tsunami de cocô. Ah, que ótimo. E como diria o Álvaro Carneiro naquele programa 50 por 1, esse foi o meu carnaval na Bahia. Nossa, Gregory. Excelente história. Congratulações, hein, cara. Ai, a bruxa vem aí e não vem sozinha, vem na base do Saci. Ai, a bruxa vem aí. Um ouvinte aqui, o Walter Oliveira, ele mandou um e-mail. Só que já mandou vários e-mails. Já mandou vários, até falamos numa história dele aqui uma vez. Só que o e-mail é gigante, então tem que dar uma condensada aqui. Ele conta aqui que no carnaval de 1992, ele foi acampar com os amigos dele em Iguape. Foi ele, o Cafofo, um amigo dele, o Zé Pereba. E o Tanquinho. Aí foram todos eles. Tanquinho. Foram até o terminal Tietê, pegaram o ônibus da companhia 9 de julho, que já estava vomitado antes do ônibus sair. Do carnaval de 91 tava o vômito lá, cara. O vômito tava seco. Aí ele conta aqui que logo no primeiro dia de praia, compraram pinga. Pegaram uma garrafa de vidro de Coca-Cola, acho que na época nem Pet existia, né? Não. Que acharam na praia, compraram um tangue e misturaram a pinga com o tangue e ficaram bebendo a tarde toda. E pra piorar a história, no finalzinho da tarde, eles resolveram ficar pelados em cima das pedras, num lugar que ninguém via ali e tal. Molecada adorava isso, né, cara? Por que é? Eu não tenho a menor ideia. Acho que o troca-troca não tinha saído da cabeça ainda. Isso, tava inserido ainda. Aí diz que ele deitou lá nas pedras e acabou dormindo. Quando ele acordou, cadê os amigos e a roupa dele? Os caras levaram a roupa dele. Segundo ele aqui, levaram a roupa dele. Aí ele voltou um pouco do texto, pelado. Ele acatou até algumas algas, né, pra dar uma tapada num lugar ou outro. Num determinado local, achou uma saia. Possivelmente de uma banhista que tava ali. Também, uma saída de praia. Uma saída de praia. Se vestiu só pra ir até o campo e espancar os amigos dele. Que roubada master de carnaval, cara. Essa foi a primeira parte de histórias do carnaval do Agente 86. Na segunda-feira sai mais um lote de histórias aí. Estamos também lá no Facebook, grande portal do Zuckerberg. É, tem o nosso site, agenteem86.com.br, com toda a memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Voltando, aquela amiga minha que eu disse que não era das mais espertas, teve um episódio com ela também muito bom. Esse não foi o do carnaval, mas vamos falar dela, que a história é boa. Diga lá. Uma vez estávamos todos nós no carro e paramos em uma loja de conveniência, né, no posto de gasolina. Aí todo mundo ali, tá, ela olha pra fora do carro e fala assim: eu queria comer uma quebradinha. O quê? É, eu queria comer uma quebrada. Quebrada? Mas que é isso, né? Ah, não sei, mas eu queria comer, né? Como assim? Ah, tá ali, escrito na máquina. Máquina? É, tem uma máquina que vende quebrada. Aí a gente olhou pela janela, era uma máquina de vender doce, chocolate, bala, que não tava funcionando, tava com cartaz, quebrada.